Sozinho trilhei por caminhos, pisei espinhos, não pude encontrar um lugar onde houvesse refúgio e ali finalmente poder descansar. Alguns que parecia bom, mas eram de morte, seu fim era amar. Mas achei o caminho certo, vou trilhar por ele até o final. Ali não haverá mais dor nem saudades, só alegria, paz e felicidade. Ando, ando, não me canso, pois meu alvo é o porvir. Muitos dizem que estou atrasado, com Cristo ao meu lado, vou chegar ali. Atrasado, com Cristo ao meu lado, vou chegar ali. Ali não haverá mais dor nem saudades, só alegria, paz e felicidade. Ando, ando, não me canso, pois meu alvo é o porvir. Muitos dizem que estou atrasado, com Cristo ao meu lado, vou chegar ali. Muitos dizem que estou atrasado, com Cristo ao meu lado, vou chegar ali.